Essa música aqui, essa música é para um dia especial que nem hoje, do trabalhador. E estamos todos quem tá na correria todo dia. Essa é dedicada para todos os trabalhadores. Levanta a mão e fecha o punho e vai pra guerra. Lá vamos nós, apertados nas lotações. Guerreiro feroz, que não teme complicações. Fala que é nós, independente das situações. Milhares de jovens desviando de batalhões. Sou N.I. relatando a verdade nua e crua. Guerra aqui, mas São Jorge protege lá na luz. É povo, tenta abraçar com falcatrua. Vai me seguir em cada quebrada, em cada rua. Amor de irmão, não é só da Grazi e do Tavinho. Tô na missão, vários trilhando um caminho com o mic na mão. Contradizer quem faz papinho, não julga não. As flores que canto tem espinho, ninguém pergunta será. Se o N.I. vencerá, cê tá ligado e pá, que nós vamos imperar. Quem é que vai ajudar? Se um de nós capotar, e muitos que não fazem nada ainda vão conspirar. Diz: o mundo cheio de ódio, amor ainda impera. Quem luta pra ser feliz nunca se desespera. Não importa quem seja do asfalto ou das ruas de terra, levanta a mão e fecha o punho, quem vive essa guerra. No mundo cheio de ódio, amor ainda impera. Quem luta pra ser feliz nunca se desespera. Não importa quem seja do asfalto ou das ruas de terra, levanta a mão e fecha o punho, quem vive essa guerra. Não importa quem eu sou, muito menos quem eu serei. Contanto que não seja em vão as coisas pelo que lutei. Estamos aqui ali entre o corre e o tripá. Tiraram as armas daqui, mas não há vontade de lutar. Meu caminho no vale das almas perdidas, frustradas. Quem sabe? Não mudo algo com a rima bem bolada. Certas utilidades vão brilhar igual falso diamante. Tipo investir na serra errada e tá com fertilizantes. A inveja não impede quem faz por amor e dons. Nem vencedor se praticado pelos bons. Não é em todo jogo que se entra e ganha. Se as pernas caminham, a mente flutua e o corpo só acompanha. Eu penso assim porque percorro uma órbita onde tudo é mais difícil, comemos muita poeira cósmica. As feridas da sua mente não curam com band-aid. O cansaço das emoções não ameniza com Gatorade. O mundo cheio de ódio, amor ainda impera. Quem luta pra ser feliz nunca se desespera. Não importa quem seja do asfalto ou das ruas de terra, levanta a mão e fecha o punho, quem vive essa guerra. No mundo cheio de ódio, amor ainda impera. Quem luta pra ser feliz nunca se desespera. Não importa quem seja do asfalto ou das ruas de terra, levanta a mão e fecha o punho, quem vive essa guerra. Diz: PSTWINI, vamos que vamos, do Jardim Rio Branco. Ei, ei, diz: muito obrigado, trabalhadores. Muito obrigado, guerreiros. Muito obrigado, muito obrigado.